Yo, yo, yo, DJ Jamaica, lobo em pele de cordeiro, pá doido pira. Aqui planeta Terra, alô, alô, marciano, desce aqui maluco pra você expirar. Também, também, preto bomba, furioso na rima, pá doido pira. Scratch, yo, yo, back to back, DJ Jamaica, teste aí profeta, afeta, testa, um, dois, festa, clec, clec, boom, pá doido pirar.